que começa a sua história na Ilha do Sul. Junto com o amigo Tails, fazendo sua jornada. Raposa imortal que possui duas caudas. Alta velocidade e um mundo diferente. Passando por tudo que estiver em sua frente. Todos os anéis é preciso pegar. Pulando inimigos, botando pra quebrar. Amigos se tornaram em robôs do mal. Mas é possível salvar as esmeraldas do caos. Para isso é necessário destruir Robotnik. Grande chefão, Eggman é o seu nick. Anéis e velocidade. Anéis e velocidade. Esse game será sempre uma obra de arte. Acelerando e detonando desde o Mega Drive. Sonic, yeah, Sonic. Correndo pelo mundo sem olhar pra trás. Não há nenhum limite que lhe possa parar. Sonic, yeah, Sonic. Correndo pelo mundo sem olhar pra trás. Não há nenhum limite que lhe possa parar. Sonic Boom, novo game, novo nome. Fecha mais o Facebook do planeta Sonic. Várias gerações continua no alto. Isso para Sonic é apenas mais um salto. Clássico dos games, fez sua história. Alcançou o mundo inteiro, sua trajetória. É, não tem o que discutir. Esse é um game que eu vou sempre curtir. Nostalgia publicou pra te dar a real. Foi o primeiro vídeo lá do seu canal. Então assiste lá e depois vai jogar. Sonic é demais e sempre será. Anéis e velocidade. Yeah, anéis e velocidade. Esse game será sempre uma obra de arte. Acelerando e detonando desde o Mega Drive. Sonic, yeah, Sonic. Correndo pelo mundo sem olhar pra trás. Não há nenhum limite que lhe possa parar. Sonic, yeah, Sonic. Correndo pelo mundo sem olhar pra trás. Não há nenhum limite que lhe possa parar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sonic. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Sonic, Sonic, Sonic. Sonic, Sonic.